Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Como habitualmente, vou colocar a primeira questão para a sua doutora Teresa, embora o Diácono Francisco também possa responder de imediato, se assim entender. Dois dias depois do encerramento do Ano da Fé, o Papa Francisco publicou a primeira exortação apostólica, A Alegria do Evangelho. Dois dias depois, isto será uma coincidência ou terá algum significado? Será que não quer deixar arrefecer o Ano da Fé? O que é que lhe parece? Ou o que é que lhes parece? Eu acho que a primeira encíclica que houve foi feita a meias com o Bento XVI. Foi um ato simpático, de certo modo humilde, do Papa Francisco, mas a verdade é que não era verdadeiramente uma encíclica dele. Portanto, ele adaptou-se um pouquinho à ideia central que já estava delineada. Portanto, eu acho que ele, nesse primeiro ano de pontificado, deve ter sentido a necessidade, ele, com toda a sua personalidade, demonstrar aquilo que pretendia e aquilo que queria dizer ao povo católico. Porque esta exortação, nitidamente, tem uma maneira de expressão muito típica dele, muito mais prática, e acho que isso corresponde realmente à necessidade que ele tem de comunicar com o povo à sua maneira. E foi uma das coisas que me impressionou logo nos dois primeiros capítulos. Ele acaba parágrafos sempre: não tenham isto, não façam isto, não. Percebe? Eu acho que nitidamente é uma exortação, não é? É uma carta apostólica que exorta as pessoas a uma vida diferente. Não sei se o Diácono concorda com esta maneira de ver. Absolutamente. Caros ouvintes, bom dia. Armando, doutora Teresa. Esta exortação ao Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, o Armando falava há pouco de que ela foi publicada dois dias depois do encerramento do Ano da Fé, no dia 24 de novembro do ano passado. Mas ela foi de propósito pensada para ser o grande documento do final do Ano da Fé. Aliás, na celebração de encerramento do Ano da Fé, no dia 24 de novembro, quando o Santo Padre, até pela primeira vez, faz a profissão de fé segurando nas suas próprias mãos as relíquias do apóstolo São Pedro, que pela primeira vez saíram do túmulo da Basílica Vaticana, o Santo Padre entregou nessa mesma celebração exemplares do Evangelii Gaudium a um conjunto de pessoas representativas dos 5 continentes. E depois, portanto, foi uma questão só de logística, ela só está disponível na terça-feira seguinte para todo o mundo. Esta exortação, como nós sabemos, é... Eu não sei se os nossos ouvintes estão... Estes termos são claros. Encíclica, exortação, carta apostólica, o que for. Quer dizer, o magistério papal, o ensino do Santo Padre, tem diferentes graus. Não é? Francisco, eu penso que até se calhar era interessante tanto dizer qual é a diferença entre uma exortação e uma encíclica, ou até uma própria carta, não sei. Exatamente. Portanto, são graus diferentes do magistério papal, não é? O ensino do Santo Padre faz-se através de documentos de vária ordem de importância, né? E de vária importância, quando falo em importância, do ponto de vista doutrinal. Encíclica, carta encíclica, é o documento supremo do ensino do Santo Padre, né? É escrita por iniciativa própria, sabemos, por uma indiscrição, diríamos assim, do presidente Hollande, que agora no final do mês, no dia 24 de janeiro, esteve com o Santo Padre, que ele está a preparar uma nova encíclica sobre a questão ecológica. Essa indiscrição do Hollande no Twitter dele fez até com que o diretor da sala de imprensa do Vaticano, o padre Frederico Lombardi, viesse a dizer que essa encíclica está, de facto, a ser preparada, mas ainda vai demorar algum tempo, porque são documentos que sugerem grande reflexão, e há uma equipa pluridisciplinar que também colabora para a sua composição e verificação. E inclusivamente um aspecto que vai nessa encíclica ser tratado é a questão da ecologia humana, tema que eu espero que o François Hollande da França medite bem, porque bem lhe faz falta. As parênteses. Agora, em matéria de encíclica, portanto, documento principal do magistério papal de valor doutrinário. Portanto, há aqui uma adesão do ponto de vista da fé que nos convém ter a esses documentos. A exortação apostólica, o nome completo é Exortação Apostólica Pós-Sinodal, é o resultado do Santo Padre, da reflexão dos bispos reunidos em sínodo, no caso esta Evangelii Gaudium, foi da 13ª Assembleia Geral Ordinária, que tinha o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã, e então esta exortação é o resultado. Os bispos, no final da sua reflexão, enviam ao Papa as principais conclusões. 50 propostas. E essas 50 propostas, que saíram da reflexão colegial dos bispos, o Santo Padre pega nelas, trabalha-as e faz um documento. Não é? Portanto, ou seja, uma exortação apostólica tem, para além de ter o caráter, a chancela do Papa que a escreve, e como a doutora Teresa disse bem, esta exortação a gente vê claramente o estilo, o fito pastoral, o horizonte do Papa Francisco, mas também, e isto é muito importante que se diga, leva consigo a reflexão do Episcopado de todo o mundo. Não é? Ou seja, é um documento que vem das bases. E se considerarmos que a reflexão dos bispos de todo o mundo foi feita na base de um inquérito que foi enviado a todas as dioceses do mundo, significa que esta exortação apostólica é também a resposta aos apelos de toda a Igreja. Daí este caráter muito interessante de uma exortação. A exortação tem sempre um caráter muito mais pastoral. Enquanto uma encíclica tem um caráter, sobretudo, doutrinal, a exortação é mais na ordem do como fazer. Portanto, esta é o horizonte. Depois há um conjunto de outros documentos intermédios do Santo Padre, uma carta apostólica, que é uma carta do Santo Padre de menor valor doutrinal, que incide sobre um determinado tema concreto. A última carta apostólica que houve, João Bento XVI não usou muito essa faculdade para temas de grande relevância, mas João Paulo II utilizou muito essa faculdade. Aliás, o último documento de João Paulo II precisamente foi uma carta apostólica por ocasião do ano de Eucaristia em 2005. Mane nobis cum domine, fica connosco, Senhor. Era um tema muito específico, era para tratar sobre a Eucaristia. Portanto, e há um conjunto de outros documentos que penso que não um modo próprio, que é um documento mais de ordem jurídica, escrita pela própria iniciativa do Santo Padre. Bem, há um conjunto assim de documentos diferentes, mas os principais, não é, são estas encíclicas de caráter doutrinário, de iniciativa papal, adesão da fé, e as exortações apostólicas de caráter mais pastoral, que têm por base a reflexão dos bispos, e as cartas apostólicas, que determinam-se sobre um tema específico. Portanto, temos aí esta, a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Sabemos que o nome de todos estes documentos, é uma curiosidade, é interessante, o nome de todos estes documentos, como todos os documentos da Igreja, é retirado das primeiras palavras do documento. É assim que começa o documento. A alegria do Evangelho, e então, precisamente em latim, verte-se Evangelii Gaudium. O facto de esta exortação ser muito mais extensa do que todas as outras, e até, se calhar, fugindo mais à normalidade, porque as outras exortações têm sido todas muito mais curtas. Esta é, pronto, tem imensos pontos, tem imensos assuntos. A que é que será devido esta maior diversidade, maior, pronto, ser maior do que é normal. Diáconos, já deu uma chega nesse sentido, porque se vem das bases, isso é uma resposta, de certo modo, a pedido dos bispos, para que ele, com a sua autoridade, chancele as conclusões a que chegaram, obviamente tinha que ter um leque de assuntos em que ele vai tocar. Porque não é apenas uma reflexão dele próprio lá de um assunto qualquer que está impressionado e que ele acha que é necessário explicitar para o povo. É a resposta realmente a uma reflexão que, por sua vez, já tem por trás uma outra reflexão, que são as respostas do povo de Deus a uma data de perguntas mais diversificadas possível. E nas outras exortações não será o mesmo caso? O mesmo caso, o seguinte, quer dizer, as outras exortações também não será uma compilação do que os bispos, do trabalho dos bispos? Absolutamente, sem dúvida, também são, não é? Mas, diríamos assim, o seu horizonte, também o tema se propõe, não é? Por exemplo, a 12ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos era sobre o tema a Palavra de Deus na Vida da Igreja, não é? E, portanto, diríamos assim, quer dizer, o tema era mais afunilado, não é? Portanto, a Palavra de Deus na Vida da Igreja, o lugar da Bíblia, da formação bíblica, etc., era um tema muito mais específico. Agora, este é um tema muito lato. A nova evangelização... É uma questão muito mais ampla. Eu depois também veria a extensão do documento, que sim, é um documento extenso, à luz de dois princípios. Um da forma e outro do conteúdo. Do ponto de vista formal... O Papa Francisco, não é, já nos habituou a ter um discurso mais terra-a-terra. E um discurso mais terra-a-terra, este documento, não é, é um documento que qualquer pessoa, mesmo sem ter uma grande iniciação teológica, consegue ler e perceber. Habitualmente o discurso teológico puro e duro, diríamos assim, é mais hermético, é mais fechado e também mais conciso por causa disso. E por isso grande parte desses documentos papais ficam reservados a uma estante biblioteca de quem o compra. Esta exortação temos visto como ela tem sido amplamente divulgada, até por setores, diríamos assim, insuspeitos de ter alguma parcialidade no que diz respeito à defesa da fé e da ortodoxia católica. E nestes dias, no telejornal, vi na conferência, só para citarmos, quer dizer, do Manuel Alegre, naquela conferência que fez em Coimbra, junto de pessoas ligadas à maçonaria e a forças tão estranhas à doutrina católica, a citarem o Papa. Por diversíssimas vezes. E vimos como, fora do contexto católico, esta exortação tem sido citada e amplamente citada. Ou seja, é uma exortação, né, que tem este condão também de chegar às bases. Aliás, o Papa fala disto. O Papa, a certa parte, na introdução, salvo erro no número 17, quando ele explica o que é que pensa fazer desta exortação, diz: bem, eu tenho consciência que estes documentos raramente chegam onde deviam chegar. E por isso a minha intenção é de fazer aqui uma avaliação ao sabor da pena de vários temas, não é? Porque vocês vejam. Dizia, a forma do Papa Francisco é esta. Um tanto ou quanto, traduzir numa linguagem mais própria, mais... mais compreensiva. Compreensiva, democrática, diríamos assim, a verdade da fé. E depois, quanto ao conteúdo. Não é? Porque, de facto, o Papa propõe-se a tratar muita coisa. Vejam só. 7 temas que ele enuncia quando diz na introdução o que é que quer tratar. A reforma da Igreja em saída missionária. 1. As tentações dos agentes pastorais. 2. A Igreja vista como a totalidade do povo de Deus que evangeliza. 3. 4. A homilia e a sua preparação. 5. A inclusão social dos pobres. 6. A paz e o diálogo social. 7. As motivações para o compromisso missionário. Vocês reparem que nós temos aqui, diríamos assim, no mesmo bolo, muita coisa. Isto é um bolo inglês. Vem às expectativas das pessoas. Mas a coisa, o Papa mete-se aqui na doutrina social da Igreja. Não sei o que as pessoas pensam. O Papa mete-se aqui na doutrina social da Igreja. O Papa mete-se aqui na doutrina do papado, logo quando ele começa, não é? Quando ele pede uma renovação da Igreja e uma conversão pastoral da Igreja e diz que o primeiro a se converter pastoralmente é o próprio Papa. o Papa mete-se aqui em amplas áreas. Fala do aborto, fala disto, fala daquilo outro. Quer dizer, é um bolo rei esta exortação apostólica. Tem muitos ingredientes e daí também o seu caráter extenso. Oh, Francisco, desculpa lá, eu praticamente interrompê-lo, mas pronto, tem a ver com o que estava a referir. Portanto, o facto de ela ser bastante extensa, portanto, aborda muitos assuntos que até os não cristãos católicos, não é? Acabam por apanhar pontos que depois referem. Foi o caso que acabou de dizer em relação ao que aconteceu em Coimbra e que acontece noutros lados. Portanto, há muitos não católicos, muitos não cristãos até, que e até ateus e outras coisas, que acabam por apanhar. Ela é tão extensa que traz tanto assunto diversificado que muitos acabam por apanhar umas partes, apanhar outras, o que não significa que isto também não possa dar origem até a várias interpretações, que às vezes são dúbias. Já agora, só para finalizar esta minha parte, e em relação à primeira questão que eu há pouco perguntava, porque é que começou, depois disso eu reparei que eu tenho aqui que o primeiro ponto da exortação diz que quero convidar a todos para uma nova etapa evangelizadora, quer indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Se calhar também poderá estar aqui, não sei, porque ela é tão extensa, uma vez que o objetivo é um objetivo para vários anos, indicando vários caminhos a seguir, não sei. Eu acho que, repare que todo o tempo que precedeu esta exortação foi uma maneira do Papa se manifestar na sua maneira de pensar e de ser, e isso criou muita expectativa. E por isso é que eu há bocado dizia que há pessoas que julgam com aquelas sete finalidades que o Diácono lhe mencionou, eles estão à espera de remodelações à moda deles. E, portanto, querem ver se realmente o Papa vai nessa linha ou não. Isso já desperta interesse. Inclusive, a Cúria é muito falada, e já as medidas que houve tomadas em relação a membros da Cúria deram um certo impacto e uma certa curiosidade, e disseram: este homem é corajoso, este homem não se importa de lhe darem um tiro qualquer dia, mas a verdade, ele quer a verdade acima de tudo e quer que as coisas sejam límpidas. Eu acho que isso agrada, percebe? E já cria um ambiente favorável e a vontade de ler. Eu, concretamente, falo da minha parte, que já recebi uma exortação que vou assinalar, porque tenho a mania de riscar. Não vou arriscar tanto como tenho na minha já, mas vou pôr umas setinhas só para chamar a atenção a certos pontos. E quem me deu disse mesmo: olha, isso foi no Natal, tenho aqui este livrinho que eu gostava depois de ler, quando você acabar de ler, dê-me. Portanto, isto é a prova de uma pessoa que não pratica, né? E que estava sempre contra o Bento XVI, porque achava que ele era demasiado ortodoxo. Exatamente este é o contrário. Ele tem tido atitudes que cativa os não-crentes e torna favorável, portanto, a aceitação depois da doutrina que ele quiser expor. A doutora estava a falar e eu estava aqui a tomar umas notas para não me esquecer, porque a minha memória também não é grande coisa. Pois, portanto, este interesse que ele vai criando, até não, nos não-cristãos católicos, tornou depois até mais popular, porque ele acaba por abordar assuntos que, de alguma forma, têm muito interesse para os não cristãos católicos. Em relação ao que a doutora Teresa dizia, eu tenho pena que os nossos ouvintes só escutem, não vejam, porque eu tenho aqui a minha exortação. E, de facto, eu tenho, além das setas, eu tenho aqui imensos apontamentos nos próprios pontos, pronto, que se calhar futuramente poderemos ver assim mais em pormenor, ponto por ponto. marcha comigo, vamos ver se vai dar. Vamos ver o que dá para mudar. Vai, nem sempre. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Sra. Teresa Mendes Costa. Falamos do Papa Francisco, um fenómeno de popularidade, mesmo para os que não são cristãos católicos. A minha próxima questão vem ao encontro do que o Francisco há pouco referiu, isto é, desta exortação dividida em vários pontos. Eu vou aqui a esta primeira parte da exortação apostólica. Eu penso que poderíamos resumir isto. O cristão ou é missionário ou não é cristão. Isto é ele que o diz, sou eu que estou a citar. Por outras palavras, evangelizar não é uma opção, mas uma obrigação. Portanto, creio que isto se pode resumir nisto e é a primeira parte da exortação. O que é que lhes parece? Aliás, tem aquela frase que eu acho muito bonita, que não se é discípulo e missionário, é se discípulo missionário. Portanto, isso mostra que há uma unidade profunda e, de certo modo, uma incoerência. Uma pessoa que diz que é discípulo de Cristo e depois está-se marimbando, desculpem o termo, para realmente levar os outros ao encontro de Cristo. Portanto, e a partir do batismo todos somos missionários, portanto, automaticamente, se a partir do batismo todos somos cristãos, se a partir do batismo todos somos missionários, obviamente isso tem uma unidade entre as duas facetas que não se pode negar. E quem o nega é porque é ignorante e não sabe. Francisco. É, o capítulo 1, o Santo Padre convida a Igreja a colocar-se em estado missionário, não é? Esta é uma dimensão que eu considero extraordinária. É interessante que o Papa fale nisto, no contexto da nova evangelização, mas também no contexto da identidade da Igreja. Sabemos, temos falado deste termo, nova evangelização, se calhar pontuar e explicar bem. Nós, desde João Paulo II, costumamos dividir a missão da Igreja em três áreas. A evangelização, no que diz respeito, sobretudo, ao dinamismo da missão ad gentes, ou seja, levar Cristo aos povos que não o conhecem, às realidades que não conhecem Cristo. A pastoral ordinária, ou comum, que é aquela que se serve nas nossas paróquias, não é? O sustento na fé daqueles que já estão evangelizados. Com João Paulo II, pois é isso, com João Paulo II, nós entendemos que a Igreja não pode viver a sua ação missionária só nestas duas perspectivas, a evangelização ou missão ad gentes e a pastoral comum ou ordinária. Porquê? Porque João Paulo II, repetidas vezes, falou nisto, e a primeira vez que lançou este termo foi numa visita apostólica ao Haiti, em 82, disse assim: há necessidade para aqueles povos, para aquelas nações da antiga evangelização, concretamente Europa e Norte da América, que, uma vez batizados, perderam a sua identidade eclesial e vivem afastados da vida cristã. E essa nova evangelização, que é mais do que uma re-evangelização, tem que ser, segundo o Papa João Paulo II, isto ficou, nova nos seus métodos, nova no seu ardor e nova no seu entusiasmo. Ou seja, a pessoa tem que renovar, ter a comunidade cristã tem que renovar nos seus métodos, no ardor, no ímpeto, não é? E no entusiasmo, na medida em que espiritualmente é enviada a chegar a essas gentes que foram batizadas, mas vivem como se Deus não existisse, longe da vida cristã. A nova evangelização é este setor, diríamos assim, esta porção da única missão da Igreja, que é ser portadora deste convite do Senhor ido por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. A nova evangelização é dedicada a este especificamente, que nós vemos hoje em dia, se fizermos aqui uma análise rápida, são a maioria nas nossas paróquias, né? A maioria das nossas paróquias são estes. Gente que, uma vez batizada, vive agora longe de Deus, distante. E também, no velho continente, na nossa Europa, no nosso país, Portugal, começa agora, pela primeira vez, a ser necessária até a própria evangelização. Quem, e o Papa fala nisto aqui na exortação, quem não está recordado e não sente que nos contextos urbanos, nas grandes metrópoles de Portugal, Lisboa, e não existe uma quantidade enorme de gente que, sim, hoje é possível passar uma vida inteira sem ter sequer o primeiro anúncio. O primeiro anúncio. A quantidade de pais, né, filhos já de geração que não foi batizada, que não batizam os seus filhos, né? Gente que vive à margem. Sabe que a Igreja Católica existe, sabe, mas não tem um... Nem sequer evangelizada foi. Portanto, temos aqui novos desafios pastorais extraordinários no contexto urbano e também no contexto da nova evangelização. Isto é, chegar àqueles que, uma vez batizados, desapareceram. O Santo Padre quer fazer a transformação missionária da Igreja. Foi o que ele... É assim que se chama este primeiro capítulo. Ele diz que a Igreja deve ser uma Igreja em saída. Este é um termo muito interessante, não é? Uma Igreja em saída. Naquele ide de Jesus, estou a ler a citação, estou a ler do Papa, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja. E hoje todos somos chamados a esta nova saída missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. termos aqui duas palavras extraordinariamente caras ao pensamento e magistério do Papa Francisco: sair e periferia. O Papa Francisco, por diversíssimas vezes, tem usado estes dois termos. Uma igreja em saída. Uma igreja que é capaz de deixar o autorreferencialismo, de se discutir a si própria, de estar bloqueada numa discussão estéril só de conceitos doutrinais, não é? Como antigamente se dizia, a discutir o sexo dos anjos, e uma igreja que é capaz de ir ao encontro das periferias. O Papa Francisco tem sido muito paladino desta expressão, periferia. As periferias da humanidade, que são o quê? Periferias territoriais. É interessante, não sei se temos dado conta, que nestes 9 meses de pontificado, o Papa Francisco já por diversíssimas vezes tem feito visitas às paróquias, quais? Da periferia de Roma. Paróquias da periferia de Roma. Até no Natal, sabemos, dias antes do Natal, um pároco mandou um convite, na expectativa, isto é um convite, para o Santo Padre ir ver o presépio vivo da paróquia, numa aldeia próxima de Roma, e não é que o Santo Padre foi, de surpresa, no domingo à tarde, foi lá ver o presépio vivo da paróquia. Ou seja, as periferias também essas, e depois as periferias existenciais, ou seja, situações de sofrimento, situações de exclusão social. O Papa vai agora em maio a Jerusalém. Na sua primeira noite, vai jantar com presidentes, embaixadores e corte que lá esteja? Não. Vai jantar com refugiados da Síria. Num gesto claríssimo daquilo que ele prefere. Diga? Isso é muito bem aceito pelos não-crentes. E é a maneira dele cativar e fazer a abertura dos não-crentes às suas palavras depois doutrinais. É, estes, eu no outro dia, na oração que fizemos aqui na igreja, falava na meditação sobre o mistério, sobre o Papa, falava do escândalo do Papa Francisco, não é? O escândalo da misericórdia. Não é? É impossível ficar indiferente perante os gestos deste Papa, não é? Gestos de misericórdia, de perdão, de acolhimento, gestos de ternura, de bondade. Ele próprio disse: não tenhais medo da ternura e da misericórdia, não é? E este Papa tem-no feito. Portanto, a ideia de a igreja em saída, ir às periferias. Ir às periferias. No fundo é fazer aquilo que Cristo fez. Nós estamos a gravar este programa nas vésperas do terceiro domingo do tempo comum. E amanhã, precisamente, o Evangelho que se escutará e que quem ouvir isto daqui por uns dias há de se lembrar, vai se lembrar do Evangelho, se não esteve a dormir nessa altura, precisamente fala disto, não é? Jesus chegou o tempo em que tem que sair de Nazaré, do tal comodismo, do tal conforto, da tal comodidade, para ir para as terras de Zabulão, Galileia dos gentios, que, consideradas pelos judeus, terras depravadas e de falta de fé, já com a fé contaminada. E Nosso Senhor foi para lá. Nosso Senhor começou a sua evangelização, o seu périplo pela Terra Santa, precisamente por onde? Pelas periferias existenciais daquele tempo. E então a igreja em saída é chamada a ir a essas periferias também. E agora vamos encarnar isto nas nossas paróquias. Que periferias são estas das nossas paróquias? Se calhar não são aquelas famílias jovens que não têm a educação necessária, a formação da consciência necessária para saberem o quão necessário é ter Deus no coração dessas famílias. A gente queixa-se que os nossos jovens não estão, mas se calhar as periferias também são eles, né? Jovens que procuram completar a sua vida em coisas que só lhe dão vazio. Os desgraçados da praxe que ficaram lá mortos na praia do Meco. Gente que procura realização, felicidade, gente que anda em busca de qualquer coisa que lhe encha o coração e que só experimentam vazio. Família. Ninguém sai de si. É isso. Famílias inteiras de gente nova que vivem mergulhadas nesta crise económica, que não sabem se o dinheiro que têm chega para o fim do mês, que têm a educação dos filhos. Periferias de hoje. E nós às vezes somos os primeiros a condenar, nós os católicos, os primeiros a condenar, no alto de um puritanismo que nós construímos, tanta e tanta gente. Né? E o Papa diz-nos que devemos ir espalhar a misericórdia de Deus a essa gente. Né? Eu acho esta ideia da misericórdia que o Santo Padre tem tanto insistido, uma ideia chave para nós. Não é? Nosso Senhor não veio para condenar o mundo, veio para que ele seja salvo. E o Papa pede muito esta necessidade de irmos espalhar a misericórdia. Não é? A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor, e por isso ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Número 24. Vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Oferecer misericórdia. Fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa. Né? Saber que nós também fomos agraciados com o dom da misericórdia de Deus e este dom que recebemos no nosso coração, termos sido profundamente amados por Ele, como diz São Paulo, quando ainda éramos fracos e pecadores, faz-nos convidar e chamar essa gente que vive escravizada no pecado, escravizada do sofrimento, escravizada do sem-sentido, escravizada na escuridão. Oferecer misericórdia. Né? Oferecer misericórdia. O Papa tem sido extraordinário neste testemunho e esta Igreja em Saída é a Igreja da Misericórdia, né? Que não quer condenar ninguém, quer chamar a todos para o seu seio. Racional. Não sei de que lado estão o bem e o mal. Nem sequer o tempo sei contar. Sou um filho que Deus esqueceu de amar. Quem pouco tem, se me olho ao espelho, nunca encontro alguém. Já não sei em quem acreditar. Dá-me a tua loucura, faz-me aqui ficar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, através da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falamos do Papa Francisco, um fenómeno de popularidade, mesmo para os que não são cristãos católicos. Temos estado a conversar acerca da exortação apostólica, a maior exortação desde sempre, e neste momento vamos ver mais uma outra parte em que esta grande exortação se pode dividir, que eu vou chamar aqui a segunda parte, que procura mostrar os obstáculos à evangelização. Indica o relativismo que prejudica a sociedade e a Igreja, incluindo os clérigos e as ordens religiosas, no que chama a mundanidade espiritual. Portanto, isto é assim, todos somos muito orgulhosos, muito vaidosos, e muitas vezes o trabalho é feito mais a pensar nos aplausos, nas palmadas nas costas, nos elogios, em vez de ser uma reta intenção encaminhada para Deus. E eu penso que esta exortação apostólica nos refere isto. Não sei se os meus convidados estão de acordo comigo, se não. Sabe que eu acho que eu tomei essa reflexão sobre a mundanidade, que é numa das facetas que as pessoas têm e que acho que é perigosa, mas que é muito real. Os cristãos têm medo de ser, afastados, e gostam muito de ser como os outros. E, portanto, perdem a força. Eu sei que se fala muito no exemplo, etc. Eu não sou daquelas pessoas muito apologistas do êxito do testemunho, porque tenho encontrado ao longo da minha vida muita gente, quando se diz, mas fulano é um bom exemplo, isso é ele, à maneira dele, isso é ele. Portanto, a pessoa não reconhece a tal vocação missionária que tem, e a sua religiosidade fica muito pelas orações e pelas pagelas e não por uma mudança de vida. E acho que não gosta de ser apelidado de religioso. Ele é uma pessoa como outra qualquer, e tem os mesmos critérios, inclusive quando se pergunta, como eu já uma vez perguntei, se amar a Deus sobre todas as coisas era um mandamento que as pessoas tinham vivo na sua consciência, e lembro-me muito bem do grupo que estava e me dizerem que sim, com certeza, que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E eu fiz a pergunta novamente e perguntei, mas dirigi-me a uma pessoa e disse-lhe, mas se te apetecer fazer uma coisa que achas que Deus não quer, o que é que tu fazes? Ah, claro que faço aquilo que me apetece. Portanto, eu acho que esta falta de coerência e o querer ser como os outros, porque é que não se há de ir para um bar e beber as drogas todas, mesmo que se fique perturbado, porque é que nas praxes, que é uma das coisas que eu... Agora com o MEC ainda mais revoltei contra as praxes. E que as pessoas têm que se mudar, que é para ser como os outros. Mesmo que saibam que isso é errado. Isso é um verdadeiro relativismo, não é? Exatamente. Eu recordo-me que em tempos ouvi ao seu Bispo de Coimbra, em que ele dizia que, pronto, as pessoas, pronto, têm a sua ideia e dizem, eu faço assim, e ele dizia, mas porquê é que fazes assim? Eu faço assim, e a pessoa nem sequer sabia porquê é que fazia assim. E dizia, olha, faço assim porque gosto. Portanto, isto é de facto, é realmente o verdadeiro relativismo, portanto, não só... As ordens de consagração feminina entre os sacerdotes, eles não gostam de ser identificados como tais. Portanto, isto aí está à prova de querer ser como toda a gente. Quando eu acho que, por eles e pelos outros, acho que era uma necessidade que se identificassem. E o relativismo bate das formas mais variadas, não é assim, Francisco? Sem dúvida, o Santo Padre fala bem disso, não é? Hoje em dia vivemos num tempo em que o relativismo, tema muito querido no pontificado de Bento XVI, menos utilizado essa avaliação no pontificado de Papa Francisco. É algo extraordinário, não é? Mesmo estas há pouco falava e depois não conseguimos terminar, este uso das expressões do Papa por contextos até pouco, habitualmente pouco favoráveis à doutrina católica, mostram também uma tentativa, às vezes, de relativizar aquilo que o Santo Padre diz, não é? Manipular, utilizar. Já vimos amplamente citado por toda essa gente a expressão do Papa quando no terceiro capítulo fala da economia e diz esta economia mata, não é? E já vimos isto todo o lado. Houve aqui há dias um artigo do ex-diretor do Público, o José Manuel Fernandes, a dizer, um artigo interessantíssimo, a dizer assim: enganam-se, qualquer coisa assim do género, enganam-se, pensam que este Papa é de esquerda, ele é católico, né? Ou seja, parece que é uma novidade, sobretudo para a classe política portuguesa, que a Igreja Católica defenda a não exclusão dos pobres, tome partido pelos mais débeis e critique o capitalismo selvagem que hoje vivemos. Parece que é uma novidade para eles. Não percebo onde é que esta gente andou estes anos todos, porque agora olha com um espanto e pundonor para a expressão do Papa: esta economia mata. Isto é um evangelho. É um evangelho da esquerda, que agora não se avora de querer reclamar para si essa pretensão, que não a tem. Que não a tem. Aliás, tudo o que o Papa diz nesse aspecto, e que com certeza que lhe dá muita popularidade, quando fala dos pobres e quando fala até da exploração dos ricos, mas não é do que a doutrina social da Igreja, não é assim? Sem dúvida, são os temas da doutrina social da Igreja traduzidos para uma linguagem comum. Há pouco o Armando falava desta segunda parte do primeiro capítulo sobre a necessidade dos novos desafios, e o Papa é muito crítico. Quando ele fala nesta segunda parte as tentações dos agentes pastorais, ele é muito crítico, e crítico que nos deve fazer parar e pensar. Eu apraz-me aqui citar uma outra frase que penso que nos poderá dar uma luz. O Papa diz: sim ao desafio de uma espiritualidade missionária. E agora façamos aqui o check-up se muitas vezes a nossa Igreja não está assim. Hoje nota-se em muitos agentes pastorais, mesmo pessoas consagradas, quem tem a responsabilidade da evangelização, uma preocupação exacerbada pelos espaços pessoais de autonomia e relaxamento. Eu gosto imenso desta expressão, porque é a expressão mais bonita que eu vi na minha vida para dizer malandrice. Espaços pessoais de autonomia e relaxamento. Santo Padre que me perdoe, mas eu acho que ele até estava a ser irónico. Que leva a viver os próprios... Depois continua. Que leva a viver os próprios deveres como mero apêndice da vida, como se não fizessem da sua própria parte e da sua própria identidade. Ao mesmo tempo, a vida espiritual confunde-se com alguns momentos religiosos que proporcionam algum alívio, mas não alimentam o encontro com os outros, o compromisso no mundo, a paixão pela evangelização. Assim, é possível notar em muitos agentes evangelizadores uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade e um declínio do fervor. São três males que se alimentam entre si: individualismo, crise de identidade e um declínio do fervor. Eu acho que isto está aqui uma radiografia extraordinária à nossa Igreja. Uma radiografia extraordinária, não é? Individualismo, crise de identidade e um declínio do fervor, que faz com que os atos religiosos sejam isso mesmo, atos religiosos e não experiências de encontro pessoal com Deus. Faz com que o trabalho apostólico seja isso mesmo, seja um emprego apostólico, das 9 às 5, mais do que uma identidade de vida. Ou seja, esta conversão pastoral que o Papa fala, de que a minha identidade é missionária pelo batismo, e mais a mais uma pessoa consagrada, sobretudo um sacerdote, um ministro sagrado, pelo sacramento da ordem, ou por virtude da sua consagração, não é, religiosa, é necessariamente um elemento, é sal para salgar. é sal para salgar, não é? E este individualismo que reclama uma crise de identidade, que reclama um declínio do fervor, de facto são três males que se alimentam a si mesmos e que colocam-se. Sobre o relativismo, que agora há pouco estávamos a falar, mais à frente diz assim o Papa, no número 80, nos agentes pastorais, independentemente do estilo espiritual ou da linha do pensamento que possam ter, desenvolve-se um relativismo ainda mais perigoso. Tem a ver com as opções mais profundas e sinceras que determinam uma forma de vida concreta. Este relativismo prático é agir como se Deus não existisse, decidir como se os pobres não existissem, sonhar como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que não recebem o anúncio não existissem. É impressionante como até aqueles que aparentemente dispõem de sólidas convicções doutrinais e espirituais acabam muitas vezes por cair num estilo de vida que os leva a agarrarem-se a seguranças económicas ou a espaços de poder e glória humana que se buscam por qualquer meio em vez de dar a vida pelos outros na missão. Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Eu digo-vos com franqueza, eu fico com a pele de galinha a ouvir isto. Porque está pois, isto tem muitos pontos, não é? Não para ler, mas para refletir com muita calma, não é? Porque, de facto, talvez aqui esteja o grande mal de não digo de tudo, mas de muito esta indiferença que falava, quer dizer, está desempregado, o problema é dele. Está com dificuldade, o problema é dele. Casou sacramentalmente, pronto, casou-se de outra forma. O problema é dele. Portanto, há uma indiferença nesta sociedade que, pronto, é o deixar andar. Depois, por outro lado, aparecem, o que nós queremos é a glória, são os elogios. Eu há pouco, quando se falava disto, ocorreu-me, mas já não sei com quem isto foi, um cardeal que veio a ser Papa, não foi muito antes de João Paulo II, e numa determinada altura alguém lhe dava um elogio muito grande, muitas palmas, e ele nesse momento dizia a Deus: Senhor, tudo para ti, porque eu sou um pobre burro, sem a tua ajuda eu não fazia nada. Ora, mas normalmente nós não pensamos desta forma. Nós queremos é assumir tudo. Nós é que somos os importantes, tanto, e por isso, como somos os importantes, que os elogios venham, porque se não vêm, nós já ficamos frustrados, não é? É isso. E precisamos desta renovação espiritual, não é? O Santo Padre parte de sempre toda a sua reflexão, o vigor, o fervor, parte sempre deste encontro pessoal, não é? A seguir o Papa vai falar, nestes números que estamos aqui a percorrer mais de perto, da questão da assédia espiritual, não é? Da aridez espiritual. Fazer o ativismo, que é um perigo, não é? Fazer muita coisa, mas sem espírito. Ou então o pessimismo que leva a não fazer nada porque espera-se que tudo caia do céu. E vemos como isto acontece hoje muito na nossa Igreja. Concretamente na Igreja em Portugal, penso que o maior desafio é o do ativismo, não é? Porque faz-se muita coisa, faz-se muitas atividades, mas sem espírito. Ainda ontem celebrávamos ontem, para quem está a ouvir, há uns dias, no dia 24, celebrávamos o São Francisco de Sales, não é? E o São Francisco de Sales dizia assim uma coisa aos seus filhos espirituais: tu deves rezar todos os dias meia hora. Isto se tiveres tempo. Porque se não tens tempo e tens muito que fazer, reza uma hora. Tu tens que rezar todos os dias meia hora. E isto se não tiveres tempo. Porque se te faltar o tempo por muita coisa que tens para fazer, então aí precisas de rezar uma hora. Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer, posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres, já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos, agora te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história no dia que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo para ti, tenho todo. Houve um tempo em que julguei que o valor do que fazia era tal que o seu parasse, o mundo à volta ruía e tu vinhas e falavas. Falavas e eu não ouvia, e depois já nem falavas, e eu já mal te conhecia. Agora em tudo o que faço, o tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Nosso tempo chegou ao fim e, portanto, temos que ficar por aqui. Penso que, noutra altura, temos que voltar a esta exortação apostólica, porque nem sequer aqueles pontos principais nós acabamos por ver, ainda que de uma forma rápida. Mas pronto, temos que ficar assim. Só gostava de dar um bocadinho disso que eu apetecia-me pôr aquilo em aquele parágrafo que o diácono leu em letras gerantes e mandar a muita gente. Mas isto pode ser tomado, e na altura que eu disse foi nesse sentido, é tomado como uma crítica a certas pessoas, mas eu acho que isto é para todos nós, não é só para certas pessoas. Todos nós precisamos muito refletir neste parágrafo. É verdade, doutora. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.